lamento as coisas que o mundo me propôs e eu renunciei. Eu me alegro com as coisas da Bíblia, sou remido a serviço do rei. Não lamento os prazeres da terra, pois de novo eu pude nascer. Fui lavado no sangue de Cristo, só por ele desejo viver. Cristo é a razão do meu tudo, Cristo é a resposta fiel. Quando sinto fraqueza no corpo, ele envia-me graça do céu. Não lamento os enganos do mundo, sou feliz em viver pela fé. Cristo é a razão do meu tudo ele é. Cristo é a razão do meu tudo ele é. Lamento se alguém me critica o meu modo cristão de viver, pois eu tenho uma coisa mais rica onde uso no meu jovem ser. Eu não quero já velho ir a Cristo, quero jovem a Cristo servir, dar a ele minha mocidade e seus passos divinos seguir. Cristo é a razão do meu tudo, Cristo é a resposta fiel. Quando sinto fraqueza no corpo, ele envia-me graça do céu. Não lamento os enganos do mundo, sou feliz em viver.